Primeiramente, os irmãos abram lá em Mateus 28, 18, diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui está o primeiro fundamento do discipulado. Não é algo que está debaixo da autoridade de homens, é algo que está debaixo da própria autoridade delegada por Deus a Cristo Jesus. Amém? Todo discípulo, ele está vinculado diretamente, antes de estar vinculado a uma célula, antes de estar vinculado a uma outra pessoa, a um outro, a um ministério, a isto ou aquilo. Não, você está vinculado diretamente debaixo da autoridade dada por Deus a Cristo Jesus. Amém? Então o seu vínculo maior é diretamente, você está debaixo de Cristo e debaixo de Deus, porque Jesus Cristo, ele recebeu a autoridade do Pai para fazer esta obra na terra. Então Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Aqui fala qual é a ordenança que o Senhor Jesus dá para cada pessoa, cada uma das pessoas. Todo aquele que o receber, que crê nele, como diz João 1:12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E cada filho de Deus, ele tem essa ordem recebida por Jesus. Primeiramente, ide. É uma atitude de nós darmos um passo na direção desta ordem de Jesus, debaixo da sua autoridade. Ide. E isso não quer dizer apenas para as nações. Esse ide é uma coisa prática do dia a dia, do nosso dia a dia de vida, é uma disposição. Senhor, hoje nos meus afazeres eu quero cumprir esse ide. Toda vez que você proclama a palavra de Deus, testemunha na sua casa, no seu trabalho, você está indo. Aleluia. Fazei discípulos. É uma atitude. Fazer indica alguma coisa, né, que não é gerado por si mesmo. Não, é o poder de Deus juntamente com o nosso id. É algo que Deus junta as mãos conosco. Discipulado, amados, é uma junção entre todo o poder e autoridade de Cristo Jesus com a nossa disposição pessoal de cada um de nós de irmos para cumprir aquilo que Deus quer. O que Deus manda fazer em Belo Horizonte? Fazer discípulos. Envolve, né, um trabalho. Tudo o que é fazer envolve um trabalho, envolve uma disposição, envolve tempo, fabricação espiritual de um discípulo. É isso que Deus quer que nós façamos em todas as nações. Glória a Deus, trazendo-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a primeira atitude, né? Fazer esses discípulos envolve paz, meu irmão. Glória a Deus, ali o discipulado, né? Está bem esse braço, meu amado? Graças a Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Envolve você batizar, vincular, ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E depois a promessa do Senhor de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a gente fala em discipulado, muitas pessoas não têm o entendimento correto do que é o discipulado, porque muito já se errou tentando discipular, ajudar pessoas. Então, muitos pensam que discipulado não é controle da minha vida, não, esse negócio de discipulado, de estar vinculado com outras pessoas, de estar numa cela, todo mundo vai ver minha vida, vão controlar minha vida. Não é isso, amados, não é controle. Ou alguns outros pensam, né, que é um estudo bíblico, que é você ir para um estudo bíblico ou para um sistema de qualquer natureza. Não é um novo sistema. Discipulado não é uma coisa nova na vida da igreja. Não, é a ordenança clara do Senhor Jesus, como nós vamos ver. Outros pensam, não, discipulado é dependência de alguém. de você ficar pendurado em alguém, né? E tudo, fazer, ah, eu não vou comprar isso sem falar com o meu discipulador. Não que você não tenha que ter esta atitude, mas você não perde a sua liberdade em Cristo Jesus por ser um discípulo. Discipulado é esta ordem, discipulado é um compromisso com Deus e uns com os outros. Uma coisa central do discipulado, amados, é que quando você quer ser verdadeiramente um discípulo, é impossível ser um discípulo de Jesus sem estar vinculado a um outro irmão, sem estar vinculado a uma outra pessoa, a uma outra pessoa que está do seu lado, que vai te ajudar a caminhar. Aleluia! É um princípio do Senhor. Discipulado é um acompanhamento em todas as áreas da vida. Discipulado é uma constante transmissão de vida. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo diz para o seu discípulo Timóteo: o que de minha parte ouviste através das minhas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isto aqui é a base do discipulado. Você recebe algo que você vai transmitir a outros. Aleluia, glória a Deus. Agora eu queria ver com os irmãos o que o próprio Jesus disse, o que é um discípulo. O que Jesus disse que é um discípulo? Lucas 14. Lucas 14, versículo 26. Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus fala que discipulado é vir a Ele. E aqui tem a palavra aborrece. Mas aqui, isto aqui não é aborrecer como nós entendemos. Isto aqui está falando da identidade. Porque toda pessoa antigamente não tinha carteira de identidade. Toda a identidade de uma pessoa era através do seu pai, era através da sua mãe, era através de quem ele é irmão, através de quem ele está relacionado, quem é a sua família. Aqui Jesus está dizendo que se alguém vem a ele e não muda de identidade, a sua identidade passa a ser o Senhor Jesus, passa a ser um discípulo de Jesus, o seu DNA muda. Amém, irmãos? Nós somos transformados. Por que nós nos tornamos irmãos? Por que essa irmandade é tão forte? Por que eu posso ir lá para o Líbano, vir do Brasil e simplesmente visitar os irmãos, vamos nos reunir em nome do Senhor Jesus e todo mundo aceita? Por causa da identidade, é uma identidade espiritual que você recebe. Você não é apenas filho de fulano, eu não sou filho do seu Joaquim, da dona e do Virgem. A minha identidade em Cristo muda. Muda. Prova está que minha amizade, meu companheirismo e vínculo de amor e paternidade com Sócrates e Dani é muito mais forte do que eu tenho, por exemplo, com a minha irmã que não é cristã. Eu a amo, eu a cuido, eu me interesso por ela e quero estar com ela e quero ganhá-la para Jesus. Mas o que nos liga e nos une é uma identidade tão forte. E a todos nós, amados, é essa identidade que cada um de nós tem que ter. Isto é muito mais do que uma aderência, do que ser um adepto, do que simplesmente ser um crente que busca uma bênção. Você muda a sua identidade diante de Deus quando se torna um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque é feita uma transfusão de sangue e você recebe o sangue de Jesus sobre a sua vida, no seu coração. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, transformado, coração, aleluia, que foi dado por Jesus na tua vida. E você não é apenas membro de uma família, nós devemos honrar nossas famílias, devemos amar nossas famílias, nossos pais, nossos irmãos. Não é isso que muitas pessoas têm. Tem um entendimento totalmente errado deste texto. Mas o que Jesus está dizendo aqui, nós trocamos a nossa identidade.